estava curiando na encruza quando a banda me chamou. Claro, essa mara boa, que satisfação. Salve essa banda, seu moço. Que satisfação com você novamente. É. Seu trabalho tá bom, hein, moço? Graças a Deus. Graças a Deus. O senhor acha que o povo tá fazendo bem? Tá fazendo bem. O senhor tá gostando? Sim. Nada disso é feito sem a permissão do grande, né, moço? É, realmente. Ô, semana boa. O senhor acha que com o tempo, depois da primeira vez que a gente falou, o povo tá mais predisposto a entronizar aquilo que houve e aplicar na vida? É, pergunta difícil. Você tá dizendo assim, se o povo aprender alguma coisa, né? Olha, o que eu tenho pra te falar é o seguinte, moço. As pessoas aprendem segundo sua consciência. Uhum. Tem gente que ouve, acha tudo bonito e não entende nada. Tem gente que ouve e para e pensa, mas não muda. E tem gente que ouve, para e pensa e muda a atitude. Esses são os melhores, né? Mas essa é a minoria. Mas é assim mesmo. Faça o seu trabalho sem pensar muito no resultado. Faça a sua contribuição. Como cada um vai assimilar, isso é problema deles. Tá certo? Sim, claro. Mas eu pergunto assim, me colocando no lugar da pessoa que está ouvindo, por exemplo, né? Ela vai dizer, ixi, e eu devo realmente assimilar quanto que isso vai ser bom na minha vida? Que passo que eu devo tomar, né? Os bom e ruim é a mesma coisa. Depende do ponto de vista. Sim, sim. Então, assim, se a pessoa tem uma certa consciência, ela vai usar aquele aprendizado para o seu aprimoramento pessoal, foi bom. É. Se a pessoa porque significa que não está aberto para aquele aprendizado, ou por falta de consciência, ou por preguiça. Você sabe, eu já falei, vou falar de novo, detesto gente burra. Sim. E burrice não tem a ver com escolaridade. Tem muita gente com muita escolaridade. É uma topeira de uma besta, uma anta. Certo? Sim, então, senhor. Assim, eu prefiro aqueles simples de alma, moço, que estão lá dispostos a aprender do que aqueles intelectualmente privilegiados que são fechados para tudo que não seja exatamente o que eles querem ouvir. Você entende o que eu tô dizendo? Sim, senhor. É isso aí. E vamos em frente. Porque esse moço tem coisa para fazer e você também. Samara, boa, por falar em topeira, em besta, em anta, eu queria hoje, como por assim dizer, fazer um especial com o senhor sobre os animais. Fala só. Eita! Isso. Que animal! O animal humano? Não, os bichinhos indefesos. Os bichos não são indefesos. Quem torna os bichos indefesos são vocês. É? Pra que vocês domesticarem os bichos, pra ter calizando os bichos, eu gosto dos bichos. Eu tenho que ser até pra comer, moço. Verdade. Eita. Olha, temos aqui pessoas que se ocupam com a proteção dos animais, os direitos dos animais e etc e tal. E eu tenho uma lista de perguntas que alguns escreveram juntos e me enviaram. E eu quero conversar com o senhor a respeito disso. A primeira é assim, se existe uma evolução entre espécies. Ou seja, o espírito começa como vegetal, passa por reino animal, depois se reencarna como ser humano. Nossa, isso você devia perguntar pro seu Pena Branca, né, moço? eu vou tentar explicar isso de uma forma, assim, Exu. Vê só, o espírito, quando vem para esse plano material, ele já não vem prontinho aí para encarnar como ser humano, que supostamente é o topo dessa pirâmide alimentar de vocês aí, né? Então, sim, passa por estágio de desenvolvimento. Então, sim, vem para o mundo mineral, para o mundo vegetal, mundo animal, até chegar no humano. Isso é normal, vai. A filosofia, principalmente do Oriente, defende isso. E por isso tem respeito específico por determinadas espécies, vamos dizer assim. Porque seria a encarnação do próprio espírito do planeta, não é? A consciência, que preserva a consciência primeva do planeta. Olha que palavra bonita. Mas cada um tem sua função e todos estão dentro, os irmanados, num processo de desenvolvimento planetário. É isso. Ah, entendi. A gente estudou com algum espírito já, alguns, sobre essa ideia de que existem espírito grupos, né, que regem aí a existência de uma vida, outras de um animal, e se difere, por exemplo, por espécie. Por exemplo, o leopardo tem um espírito grupo, a cobra tem outro, e assim vai. São consciências coletivas. Ah, tá certo. E também que o homem pode ter evoluído do animal, mas que não necessariamente. É assim? Depende. A maior parte passou por um corpo de animal antes de chegar ao corpo humano. Tá Porque tem certo. uma questão de adaptação de energia. Então, antes de chegar a consciência para um corpo humano, a consciência do animal, por ser coletiva, dá mais sustentação energética para que aquela consciência consiga se desenvolver em grupo e depois se individualize. Então, o ser humano é o bicho que se individualizou. Por que escolheu fazer isso? Mas é um processo lento, que às vezes demora milhares de anos, milhões de anos, para poder chegar na forma humana que vocês têm. Ou seja, a consciência para plasmar o corpo que vocês têm hoje já passou por vários corpos, moço. A gente No ouve. xamanismo, não é minha área, mas vou dar uma informação. Quando se fala em animais de poder dentro da linha xamânica, o que está se buscando, na verdade, são as formas animais que a sua consciência já habitou e que traz essas experiências na sua consciência humana. Pô, que Quando você da hora. se conecta com esses animais de poder, significa uma volta ao mais essencial de si mesmo. A forma mais primitiva, intuitiva desse espírito que resolveu vir para a matéria. É uma coisa muito bonita. Pô, muito da hora. A gente lê, sobretudo na literatura espírita, que depois do animal, até o homem, pode rolar milênios e milênios de alguma coisa que não se sabe, e depois a alma que deixa de ser animal já vira homem, mas ela não tem consciência alguma de que foi animal antes. É assim mesmo? Apagado. Você gostaria de saber que você foi um jacaré? Não, senhor. É porque todo mundo gosta de imaginar. Eu fui o leão, eu fui o leopardo, eu fui um unicórnio. Mas ninguém quer saber que fui, será uma minhoca, um bicho feio desse. Ninguém quer saber. Assim, como todo, você apaga suas vidas passadas e principalmente essas passagens no reino animal, né, moço? Entendi. Eu vou continuar com as perguntas para ficar claro. Já parece claro o suficiente, mas vamos lá. Eu, Jefferson, em outras vidas já fui um animal? Sim. Certo. Daí a pergunta continua assim. Por exemplo, já fui um puma ou uma vaca que foi para um abatedouro para depois evoluir para ser humano? Sim, pode ter sido. Pode ter sido. Certo. Muito provavelmente não foi a vaca que foi para o abatedouro, porque as vacas só vão para o abatedouro há pouco tempo, né, moço? Mas pode ter sido uma vaquinha lá, perdida numa montanha, né, moço? Sim, claro. Mas o foco aqui foi que se o espírito do animal vira homem, então não é para deixar ele ir para batedouro. Entendeu? Moço, é uma forma, comer carne é uma forma que o humano, por estar no topo dessa cadeia alimentar, escolheu para como fonte de proteína. É. Isso faz parte do processo de desenvolvimento da humanidade. Vai chegar um momento que ninguém mais vai comer carne. Tá certo. Vai chegar um momento que ninguém vai comer mais nada. Né? Mas assim, nessa fase de vocês, isso ainda é necessário. A partir do momento que tem consciência que aquilo não é necessário. Certo? Como que é? Vão deixando de comer a carne a partir do momento que tem consciência que a carne não é necessária. Seu corpo vai mudando. Sim, certo? Sim, senhor. Então, isso é um processo natural. Não fica policiando outro, porque tem, ah, come carne, é o demônio, quer carne vermelha, quer carne branca. É, porra! Oh, graças a Deus. Ei, moço, que diabo já aparece? Parou esse, Marabô? Oh, moço, matar o troço aí, vê se não deixa cair mais não, hein? Vou proteger esse aparelho aqui agora. Então, seu Marabô, a gente tava falando, o senhor tava falando assim, ó, pare de brigar, deixa quem quer comer carne, dê um momento do... E daqui a pouco não vai mais comer. Sim, senhor. Tá certo. A próxima pergunta era a seguinte, os animais têm alma, têm espírito? Acho que isso a gente já respondeu, né? Eles têm uma alma coletiva, vamos dizer assim. É como se todos tivessem vindo da mesma mônada, vamos dizer assim. Tá. Certo? Claro. Só que é uma mônada que se projeta no reino animal. Certo? Certo. Às vezes, quando eu falo com algum de vocês que se manifestam no Marcos, um ou outro sempre usa essa palavra mônadas e sempre vem alguém no comentário e diz, por que você não perguntou o que é isso? Mônada é uma, vamos dizer assim, é a fagulha divina que tomou a consciência e quis se individualizar. E aí eles projetam na matéria. Entendi. Mas tomou a consciência que individualizou, que ainda é grupo, né? Ainda é grupo. Vocês já ouviram falar nas tais das 144 mil arminhas que tem por aí? Sim. Tá. São as 144 mil mônadas originais que resolveram povoar esse plano dos seis aqui. E elas estão recolhendo os filhos que são vocês. Então vocês vêm, experimentam alguma coisa aqui. Uhum. Adquirem essa experiência. Leva isso para a sua consciência individual e depois isso é somado à experiência da mônada coletivamente. Certo? Sim. Nossa. É isso, é simples. Mas então isso daí é uma forma macro de ver aquilo que a gente vê nos animais. E os animais acumulam a diferença. Qual a diferença? Pergunta é bom para responder, né, moço? Vou lá. Qual a diferença da consciência humana para a consciência do bicho? A complexidade. Bicho. Como? A complexidade. Você acha que o bicho não tem uma mente complexa? Tem. Eu vou soltar você no meio do mato para sobreviver. Vamos ver se você sobrevive. É verdade. Nossa, a gente subestima, né? Muito, mano. Significa que as experiências deles são diferentes das de vocês, mas do ponto de vista de consciência, é que eles já trabalham com uma consciência coletiva e vocês nem isso fazem. Mas vão fazer. Entendeu, moço? Sim. Eu, a minha fagulha, meu eu, não é diferente do seu. A minha perspectiva é diferente da sua. É só isso. Quando vocês entenderem, vocês vão parar de brigar estupidamente, né? Sim. É só isso. O que eu queria dizer, seu Marabu, é assim, então o animal tem um espírito grupo que desce, sai uma fagulha e encarna na terra e volta e encarna. Então a mônada é assim também, sai um humanozinho igual sai um animalzinho. Sim, mas você pode ter um animalzinho que através do acúmulo das suas experiências em diversas áreas do mundo animal, resolve vir como animal homem já. É uma decisão do espírito. Ele se prepara para isso. Sim, você tem razão quando diz que o ser humano tem uma consciência mais complexa. Mas, na verdade, o ser humano tem a consciência individual. Essa é a diferença. Uhum. Claro, claro. Certo? Sim. Mas em termos de complexidade, o que o bicho precisa instintivamente. Quer dizer, ah, o bicho só tem instinto de sobrevivência. Não, o bicho ama, o bicho sente. O bicho é que nem vocês. Tem É. diferença? É, só que vocês ficam cobrando muito. E eles sentem e vivem em função do que eles sentem. E vocês ficam indo cobrando em cima e escondem o que sentem, né? Sim. É isso aí, moço. Quando a gente morre, no entanto, a gente não volta para a Mônada, a gente fica na erraticidade, né? No mundo dos espíritos, aguardando nova encarnação. Com os animais é assim? A gente ouve que eles encarnam rápido? Bom, ó, eu não entendo muito dessa história de quanto tempo demora para um bicho reencarnar, não. Eu posso te dizer que vocês dependem muito mais do grau de consciência do que vocês têm que cumprir do que qualquer outra coisa. Então, assim, tem gente que vai demorar 100 anos para reencarnar, tem gente que vai demorar 1.000. Tem Não. gente que não vai reencarnar. Certo. O bicho reencarna para adquirir experiência em outras áreas. Se ele foi um lobo, ele vai querer ser um passarinho. Se for um passarinho, vai querer ser um peixe. Se for um peixe, vai querer ser uma girafa, sei lá. É só... Tá, Entendeu, moço? entende. É isso. Agora, o processo reencarnatório é coordenado pela própria mônada, não é? A diferença é que vocês acham, como vocês veem tudo de forma individualizada, vocês acham que vocês estão certo das coisas, não são, Não. não. Não, nem um pouco. Vocês estão na periferia da periferia da periferia da periferia, moço. Eita. O senhor pode dizer se existe um hospital espiritual, como no filme Nosso Lar, para os animais que desencarnaram, que sofreram abusos e sacrifícios? Existe Existe? sim. Sim, senhor. Tem gente cuidando. Tem gente cuidando. Da mesma forma. Porque são seres sencientes como vocês. Que é isso, para quem não entende? Vai lá. São seres que têm sensibilidade. Eles não são brutos. Mesmo um bicho que possa parecer um ogro assim, não é não. Eles têm sensibilidade da mesma forma e precisam ser cuidados da mesma forma. Respeito por todas as coisas da criação. É. Tá certo. Por que que o bicho é diferente? E se os espíritos têm cuidados com vocês, que são os piores demônios que existem? Por que não teriam cuidados com os bichos? Né? Certo? É, realmente faz sentido. Faz sentido. Então, esse espírito animal, ele é recolhido, tratado e disponibilizado. É assim, como vocês. Não tem diferença nenhuma. Senhor Marabô, no seu conhecimento, os animais reencarnam, isso o senhor já falou, eles evoluem, a gente já discutiu. Eles podem evoluir de uma formiga para um cão e depois para um golfinho? Senhor. É o que o senhor também falou, né? Tudo que for proporcionado em termos de experiência pode ser experimentado. Então a escolha é da mônada. Claro. Nós encontramos nossos animais de estimação após o nosso desencarne? Só se você projetar isso na sua consciência. Mas deve ser uma criação mental, uma forma de pensamento. Sim, o céu e o inferno são criações mentais. Mas a pessoa quer encontrar. A pessoa tinha um viadinho. Ela quer encontrar esse viadinho no mundo espiritual. Pode ser que encontre. Se tiver dentro do mérito dela, dentro da consciência, vai encontrar. Senão vai encontrar um dragão cuspindo fogo. Claro, isso. Moço, tudo é possível, depende do seu grau de consciência, do seu mérito. Ah, esses papas aí que vocês... Mas o animal não escapa de volta para a reencarnação? Como é que ela vai encontrar? Ah, mas, moço, o mundo espiritual não tem tempo, não. Claro, e nem regras tão rígidas igual a gente acha que tem, né? Não, senhor, você pensou, tá lá, moço? Tá certo. E nem que seja uma forma pensamento da própria pessoa, vai ter o mesmo sentimento, sensação, mesma experiência, né? Vocês criam a ilusão da experiência por dois motivos. O mais comum, para satisfazer o ego inflado de vocês. Valeu. Sim, não é? É. E o segundo é realmente para experimentar a realidade que vai lhes ensinar coisas sobre si mesmos. Ou seja, ou você faz as cria as coisas porque aquilo lhes dá prazer, ou você cocria a realidade para poder aprender com o que você está cocriando. Ou seja, você se cerca de uma parede de espelho para poder se olhar de todos os ângulos. É Olha, isso. o senhor tá doutor, hein? Moço, você acha que para trabalhar com Meixu você não tem que passar por escola, não, moço? Tem que ser Tem bom. que ser burro. Moço, eu trabalho na linha de Oxóssi, que é a linha do quê? Nossa, do conhecimento. Sim, senhor. Então, moço, quando eu falo que eu não gosto de gente burra, é verdade. Não gosto mesmo, não. Não. Tá certo. Então vamos lá. Por que que Deus criou os animais? Para, olha, deixa eu terminar. Para nos satisfazer como alimentos? Como vestimentas? Ou para nós, ou para auxiliarmos auxiliarmos eles a evoluírem? Eles não precisam de vocês para evoluir. Se depender de vocês para animal, o animal tá fudido, né, moço? Moço, todo ecossistema é pensado como um sistema integrado de relações. A sua consciência dita que tipo de relação que você vai ter com o animal. Você vai. Vou fazer a pergunta. Tem esse povo que gosta de ficar passando perfume em cachorrinho frufru? Fala o seguinte: adota uma galinha. Pega uma galinha bem preta e bem feia, dessas que o povo gosta de usar para fazer despacho. Sim, pescoço pelado. E adota essa galinha e cuida dela, e lava, e dá banho, e faz todas essas frescuradas todas que esse povo gosta de fazer e pronto. Vê se alguém faz isso. Não. Por que que não? Porque ela não vai responder. E o que que vai responder? É o gatinho, bonitinho, fofinho. Cachorrinho, bonitinho, fofinho. Ou então um bicho esquisito, né? Tem gente que gosta dos bichos exóticos, né, moço? Gosta, gosta. Então, meu recado para esse povo é o seguinte: vamos cuidar de outro ser humano. Ninguém quer. Não. Ninguém quer. Cuida, às vezes, dentro da própria família. A pessoa não consegue se relacionar com ninguém. É a desgraça. Aí vai lá, compra um cachorro e um gato, paga, ó a relação. Eu compro cachorro de raça, eu compro gato da raça, bonitinho, fofinho, gasto uma grana em cima. E aí meu ego fica todo satisfeito e ainda acho que eu tô fazendo benfeitoria pra humanidade, porque tô cuidando dos animais. Ah, vá tomar no cu, moço, por favor. Por favor. Que isso? Isso irrita Não o sou senhor. nada contra cuidar de bicho, mas por favor, vai se cuidar primeiro. Que mente doente é essa? Preciso de Nossa. gato pra companhia. Preciso de cachorro pra companhia. Precisa primeiro você ser boa companhia pra si mesmo. Nem você se suporta, pobre do gato e do cachorro que tá do teu lado. Falei, moço. Não é essas coisas. Então, assim, cuidar dos bichos é bonito. É, mas bicho não precisa de frescura. Isso daí é projeção do ego do dono. Tem coisa mais ridícula que você vê é cachorro de unha pintada, moço. Ixi. Cachorro com roupinha de como se fosse modelo. Cachorrinho fashion. Moço, isso é uma palhaçada do caralho. Então, assim, cuidar do bicho significa ter respeito. Cuidar, como assim, como cuidar do ser humano significa ter respeito? Você não tem respeito por nada, moço. Nossa Então, Senhora. assim, cuide do seu irmão, cuide da sua família, cuide de si mesmo. Vai ser uma mente menos doente, menos carente, menos complicada. Aprenda a conviver, a compartilhar. Então, ah, mas conviver com bicho é fácil, conviver com ser humano é difícil. É difícil mesmo, ser humano é uma desgraça, moço. Mas é a aprovação que vocês têm. Sabe por que que o povo gosta de conviver com o bicho? Porque o bicho não questiona, né, moço? O bicho não coloca o dedo na cara e fala: ô, seu filho da puta, acorda! Tu tá fazendo besteira. Então, aí eu gasto toda minha fortuna. Esses povos ricos, moço, que deixam herança pra bicho, que é isso, moço? Nossa, nunca vi isso. Sim, senhor. Principalmente lá nos países lá de cima, que tem gente muito endinheirada. É aquelas velhas fodidas que ninguém quer saber o que era, um demônio em vida, aí deixa a herança pro gatinho, pro bichinho. Ah, caralho, o que é isso? Realmente. Inversão de valores que é essa? É, não, nossa. É errado, né, moço? É errado. Então respeite sim, mas tem limite. E se tem gente que gosta de comer o bicho, deixa comer o bicho, um dia ele vai ser comido também. Pode ter certeza, moço. Certeza, a vida engole vocês. É, né? Sim, senhor. Se não fisicamente, espiritualmente, você sabe disso. Sabe, claro, do que eu tô falando. Sim, sei. A repercussão que a carne às vezes dá no organismo vai matando aos poucos. Sim, senhor. Semana boa. Essa pergunta, Deus, por que Deus criou o mundo? Para nos satisfazer como alimentos? Como vestimentas? Ou para nós ir em auxílio deles? Essa pergunta parece que está passando uma proposta dessas pessoas que cuidam dos animais, para a gente ter a consciência, para o senhor dizer que a gente tem consciência que Deus não criou o animal para ser alimento, nem para ser vestimenta, mas para a gente ajudar eles. O que, que o senhor acha desse tipo? O animal não precisava nunca de cuidar de vocês. O animal tem um processo. O animal nunca precisou do cuidado de vocês. Do nosso cuidado. O animal teve seu processo. O animal teve seu processo. Durante milhares, milhões de anos, teve seu processo sem interferência do humano. Quando o homem resolveu domesticar o animal, ele começou a achar que o animal estava ali para ser, vamos dizer assim, usado como escravo ou como alimento. Uhum. E isso evoluiu até o ponto cínico de hoje, da pessoa considerar mais o animal do que o ser humano. Cínico. Todo mundo merece respeito, volto no mesmo ponto. Não é para maltratar o bichinho, é para tratar bem. Mas se você tratar bem o bichinho e tratar mal o seu irmão, tem algum problema, né, moço? É. Bom, senhor, vamos em frente com essa conversa. Vamos, vamos. É uma besteira. Mas, senhor Marabô, se alguém ouvir o senhor dizendo bichinho, vai falar que o senhor é um Exu meio anjinho. O que, que o senhor tem a dizer assim para as pessoas? Moço, eu não sou anjo nem demônio. Eu sou um espírito desenvolvido de um ser humano que tem um pouco mais de visão que vocês. É, então, meu conselho é o seguinte. Cuida dos seus bichos, cuida de você e cuida dos outros. Quem quer cuidar, cuida de tudo. Claro. Agora, ficar achando, eu sou contra também essas associações que cuidam dos direitos dos bichos, mas também sou a favor da associação que cuida do direito dos homens, né, moço? É, claro, claro. Então, por favor, eu vou lá e compro um quilo de filé mignon para dar pro pobre cachorrinho. E do outro lado da rua tem um mendigo que não tem um pedaço de frango para comer. É legal, né, moço? Bem Nossa. Bacana, a consciência humana, eu sou tão penalizado com o meu bichinho, né, moço? É. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Buda já dizia o caminho do meio, né, moço? Sim, o seu Ventania diz assim, é preciso pensar. Sim, senhor. Claro ele. Próxima pergunta, é necessário comer carne? Podemos viver sem comer carne? O senhor já falou isso, né? Se o seu organismo está habituado a comer carne, você vai comer carne até o fim da sua vida. Porque você se habituou a digerir um tipo de alimentação. Você pode, com a sua consciência, ir abandonando a carne e substituindo por outro tipo de proteína. Então é possível viver sem comer carne? Sim, senhor. Tá certo. Qual a energia de um animal que foi brutalmente morto no abatedouro quando comemos a carne dele que compramos no açougue? A energia da carne morta é ruim de qualquer jeito. Independe de como o animal foi abatido, não foi abatido. Era uma porrada na cabeça dele, enfiaram uma facada no coração. Tá morto, bicho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O senhor, porque a consciência do bicho não tá na carne. A toxina da carne existe per se, vamos dizer assim. Olha, certo? Sim. O senhor sempre traz uma visão diferente, né? A gente chega com uma proposta. Coloca um. Moço, eu sou anarquista. Eu sou anarquista. Cada um tem que cuidar de si, moço. Claro, claro. Anarquismo não significa baderna, significa que cada um deve olhar para os seus próprios interesses. Sem esquecer que o irmão do lado tem os interesses dele que devem ser respeitados. Tá certo? Sim, senhor. Qual que é o castigo das pessoas que maltratam, estupram, envenenam, sacrificam animais depois que desencarnam? O mesmo castigo que elas vão ter para fazer a mesma coisa com o ser humano. Consciência é consciência. Não importa a maldade do ser humano. Independentemente de onde é que essa maldade é alocada, vai fazer mal a ele mesmo. Então ele vai pagar de qualquer forma. Seja o mal que fez ao bicho, seja o mal que fez ao homem. Não importa. O seu lado sombra, o seu lado negro vai ser resgatado da mesma forma. O que é pior? Uma pessoa que matou um gato estrangulado ou a pessoa que estuprou a filha do vizinho? É, realmente. Os dois são condenáveis. Então, não tá, aqui não cabe julgamento de valor, é a desgraça só. Parece, seu Marabouca, essa pergunta tá querendo fazer quem faz isso ficar com medo que não deve fazer isso com os animais. Aí deve ter muito medo mesmo, porque vai pro umbral do meio dos infernos, escuridão, ainda se matou um gatinho, vai aparecer um leão pra comer ele inteiro. É, moço. Tá certo. Lembra? A sua negatividade, o seu lado sombra, a sua desgraça é que vai construir a sua consciência pós-morte. Então, muito cuidado com o que você está construindo. Tá certo. Igual o senhor falou, né? Não adianta nada a pessoa conter aquele instinto de dar um chute num gato, num cachorro, e ir lá xingar o vizinho ou jogar sal na costa de alguém. É tudo a mesma desgraça. Porque o que importa, na verdade, é o desejo que estava por trás. Uhum. É a intenção do ato. Certo? Certo. E vou te dizer mais. Tem muita gente que fica cantando de coitadinho, com bichinho, com não sei quem, que papapá, mas é só papo, viu, moço? É? E como? É como? Pra posar de bacana. Pra posar de bacana? É. Ué. Moço, ó, você quer ver uma situação assim? Eu vou me matar porque eu vou falar isso, mas eu vou falar. Uhum. Então, assim, eu gosto muito dos bichinhos, dos animais, não é? É. Aí meu animal pegou e pisou em cima de um espinho. Aí eu tenho que levar o meu animalzinho lá pro veterinário para tirar o espinho. É. Não é verdade? Sim. Vai gastar um dinheiro bravo, não vai? Vai. Por que ele não aprende a tirar o espinho do animalzinho? O da banho. Ele não dá banho, bicho. Então, assim, moço, quem cuida, cuida, não fala. Quem cuida, não precisa de A, B, C, D, E. Quem cuida, cuida. Tem as posses que você dá conta de cuidar. Esse povo doido que começa a criar 20, 30 gatos dentro de casa. 30 cachorros no quintal. Eu não tô nem falando pro povo que comercializa, que aí a coisa é pior ainda. Ixi. Certo? Sim. Se usar a vida do bicho pra ganhar dinheiro, é prostituição. Eita. É escravidão. Mas esse é outro tópico. Mas o que eu tô te dizendo é o seguinte, moço. Pra que que precisa de 20 gado dentro de casa, moço? É. Ah, porque eu catei na rua, porque... Cuida do seu processo, vai cuidar da sua vida. Você pode ver que esse povo que diz que cuida de muito bicho, muito é a pessoa é destrambelhada na vida pessoal, moço. Ah, é? 90%. 10% talvez tenha uma missão e tenha escolhido como missão resgatar os bichos. Isso eu concordo, isso é possível. Sem fazer mal pro homem. Sim, senhor. Tá. É porque ele escolheu como foco de atenção o mundo animal. Tá. Certo? Talvez por isso até seja um resgate pessoal. Tem que pensar sempre que tem dois lados da mesma vertente. É. Mas 90% é gente destrambelhada, desequilibrada, que não consegue conviver com gente, começa a botar bicho dentro de casa. Acumulando bicho, acumulando bicho, acumulando. Pra que isso, criatura? Além da falta de higiene, uhum. A sujeira, cheiro de cocô de gato, de cachorro dentro de casa, ninguém merece. Então, por favor, cuida. Cuida. E vou te falar mais uma coisa. Muito gato, muito cachorro dentro de casa traz só desgraça. Que isso? Sim, senhor. E bicho, né? Bicho foi criado para ser livre da natureza. É. Bicho enxerga coisa do mundo espiritual que vocês não enxergam. E bicho tem poder de atrair coisa boa e coisa ruim. Então, moço, cuidado. Muito cuidado com essas coisas. Não tô falando isso pra amedrontar. Tô falando para as pessoas colocar a mão na consciência e falar, será que eu preciso disso? Cuida de um, de dois. Não é? Bom. Mas cada um com a sua consciência, cada um com o seu aprendizado. Só tô alertando. Então vamos lá. Os espíritos usam animais nas trevas para resgatar almas que queiram ascender a um plano mais evoluído? Não. Usar não é o termo, né? Não, não, senhora. Esse é o processo deles. A merda humana é limpada por mãos humanas, moço. Sendo bem duro e prático. É errado usar animais vivos para experiência em laboratório? Não, senhor. Não, senhor. Desde que isso provoque algum tipo de mudança na consciência sobre o que é a saúde humana. Sim, não tem problema. É uma parceria ali. Sim, senhor. E Deus permitiu. Sim, você pode usar humano também. Como? Ué, você tá rindo o quê, moço? Não se Não, usa? é você fez. Acha que essas indústrias farmacêuticas usam o quê, moço? Não, mas só depois que deu certo no animal. Pois é, mas muitas vezes dá certo no animal e não dá certo em vocês. E aí? Daí. Tem muita gente que vai e não volta mais. Esses tratamentos experimentais, moço. Tá cheio de o que mais tem é cobaia, moço. Pega um povo bem pobre que ninguém sabe. Moço, essa indústria farmacêutica é podre. O senhor vai ser É o processado. demônio encarnado. O senhor Marabô vai ser processado. Manda conta pro meu advogado. Como que é? Manda conta pro meu advogado, moço. Tá certo. Então. Bom, a ideia aqui é que enfatizando que não é para a gente fazer mais os animais sofrer em prol do avanço de experiências de laboratório. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O que é fazer o animal sofrer? Tipo, dá uma. Prender ele no apartamento Ah. não é fazer ele sofrer? É, realmente. Castrar não é fazer ele sofrer? Sim. Dar um grau de asepsia e de perfuminho e botar uma roupa ridícula não é fazer ele sofrer? Sim, na coleira. Então, moço, essa parceria entre o ser humano e o animal, que também já foi um animal, é um grau de interação necessária nesse plano de consciência para que vocês consigam avançar. E muitos animais se oferecem em sacrifício para que o ser humano possa aproveitar essa oportunidade de crescer e se entender como animal que éramos. O condenável é você usar o animal sem um proveito, seja para alimentação, seja para avanço da ciência, seja para o avanço da consciência de certas pessoas. Eu não estou dizendo que não vai chegar um tempo que nada disso vai ser aceitável. Não comer carne, não usar o animal para qualquer coisa, e muito menos animais domésticos, tratados como verdadeiros escravinhos que têm que fazer os shows para os seus donos ficarem felizes. Isso tudo vai passar. Não agora. Não agora. Eita. Olha lá. Os espíritos são contra ou a favor do sacrifício dos animais em rituais religiosos como trabalhos de feitiçaria? Depende da consciência, depende da religião. Dentro da Umbanda não se usa sacrifício de animais. O que se usa, e muita gente diz que a Umbanda é o Molocô, ou qualquer linha ligada a uma versão mais africanista de Umbanda. O Candomblé usa, muitas outras seitas usam sangue, muitas outras seitas usam animais para sacrifícios. Exu não precisa de sacrifício de sangue. Exu de lei não precisa de sacrifício de sangue. Volto e reafirmo. Exu de lei não precisa de sacrifício de sangue. Se repetiu? Tá Para que fique certo. bem claro. Para que fique bem claro. Dizer assim, o Exu pediu. Só existe um caso dentro da Umbanda onde se pode pedir um sacrifício animal. É quando você tem um ser humano tão doente ou tão apiado, tão macumbado, fodido, que só uma troca de sangue vai salvar aquela pessoa. Claro. Só esta. Nada mais. Então, aqui essa pergunta: os espíritos são contra ou a favor do sacrifício dos animais? Depende do espírito, moço. Não é uma coisa. Espírito, o que é espírito? Qual espírito? Espírito não é uma coletividade, moço. Olha lá. O senhor não responde por todo mundo? Cada um responde por si, pelo amor de Deus. Quem que fez essa pergunta? Me perdoa, por favor. Não, mas a pessoa quer que o senhor diga assim: é errado matar, e quem mata é errado e deve ser esclarecido. Então, quem deve ser morto? Não, deve ser esclarecido. Esclarecido já fui. Cada um segundo sua consciência. Ah. Cada um arca com as consequências daquilo que faz. E para de julgar. Vai Olha lá. cuidar da sua vida. Ô povo que julga e bota o dedo em tudo. Vai olhar no espelho e botar o dedo na sua fuça. Então, se a pessoa tivesse aqui falando com o senhor, ela ia perguntar exatamente o que eu vou falar para o senhor agora. Então, seu Marabô, o senhor não acha que quem mata animal deve ser esclarecido para parar de fazer isso? Filha, se a pessoa não tem a consciência a princípio e mata, é porque ele não tem essa consciência. Você pode falar uma, duas ou 10. É a mesma coisa. Eu tô falando essas coisas tô para ver se eu abro consciência. Será que vai É. mudar? Será que a tia vai deixar de vestir a cachorrinha com a roupinha ridícula? Ixi. Adota uma galinha preta feia e vai cuidar dela, se gosta tanto de bicho. Adota o neguinho ali da favela, fudido, que não tem o que comer. Esse é um bicho que pode dar fruto. Quem quer fazer isso? Ei, provoca não. Não, então, claro, ótimo, foi muito interessante o que o senhor falou. Vamos lá. É necessário usar animais em trabalhos religiosos ou pode se substituir por outros componentes? Já respondi. Claro, Eu vou falar isso de novo. aqui está querendo que o senhor conscientize quem faz para mudar, para satisfazer os protetores dos animais ou para que os animaizinhos não sofram mais. Dentro do ritual religioso, estou falando da experiência. Dentro da Umbanda não se faz. Não se deve fazer. Pais de santo que se dizem umbandistas, não usem sangue. Claro, claro. Ou então vou fazer outra coisa que não é Umbanda. Umbanda não usa sangue. Quer fazer o molocô, o candomblé, o caralho, vai fazer. Pode, pega o sangue do bode, do caralho, que quiser. Umbanda não usa sangue. Tá falado? Tá claro agora? Agora, se o cara quer usar o sangue, eu não tenho nada contra, o problema é dele, não é meu, moço. É o julgar, né? Oh. Tá certo. Porque às vezes a pessoa gosta tanto dos animais que quer melhorar o mundo. Então ela vai esclarecendo todo mundo aí. Melhor é si mesmo, que é o mais difícil, né, moço? A Nossa. famosa reforma íntima. Que nem é tão íntima assim, né? Nossa, mas quando. Começa. Começa, a reforma íntima começa quando a pessoa bota um puta de um espelho na frente e começa a se olhar, né, moço? Nossa, sim, senhor. Porque sabe qual é o problema desse povo? Qual? Eles até são boas pessoas, São. mas eles não têm visão. Eles acham que os outros não têm consciência, eles também não têm nenhuma. Porque Ah. eles acham que a visão deles é a visão. Entendam que nessa realidade 3D aqui, tudo é só mais uma visão. Tudo é complementar. Tudo é Claro. polarizado aqui. Pro sim tem o não, pro bom tem o ruim, pro bonito tem o feio. Então para com essa coisa de, ai, a minha opinião caralho, a sua opinião é uma opinião. Não tente impingir aos outros a opinião que é só sua. Vai pro seu grupo e fala o que você acha. Então deixa o outro falar o que o outro acha também, uai. É assim que vocês vão crescendo. Agora, se achar que todo mundo vai adotar seu comportamento como se fosse o comportamento possível, tá errado, né, moço? Isso é ditadura. Nossa, realmente. Por exemplo, ó, a próxima pergunta. Quando uma pessoa não tem dinheiro para salvar um animal atropelado, ela pode matá-lo para acabar com a dor do bichinho? Se a consciência dela achar que ela vai resolver o problema fazendo isso, que faça. Não sou eu aqui que vou julgar. É, o senhor está ensinando a gente a não julgar. Ué, então como é que eu vou julgar? Eu tô te dizendo, ó, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado. Claro, Entendeu? Tem claro. gente que fala assim, ah, o carro já devia ter passado logo por cima da cabeça do diabo do cachorro que tá no meio da rua. E aí? O cara pensa desse jeito, eu vou escamotear a realidade pra agradar quem, moço? Aqui parece que está pedindo do senhor uma resposta do tipo: deve cuidar sempre para que viva o máximo possível e fazer o maior esforço de todo mundo para não deixar ele Se sofrer. for da consciência desta pessoa. Claro, claro. Se essa pessoa achar isso importante. Se não acharmos, vai ser uma farsa. Uma piada. De repente essa pessoa não tem nem como cuidar, não tem nem como cuidar de si. Realmente, tira da criança dela. Não, não, moço. Que pergunta mais descabida, Que isso, mano? Vamos à próxima. meu Deus. Ô, moço, esse povo tem que começar a perguntar coisas que faz sentido, né? Vamos lá. É que às vezes o óbvio não é tão Eu óbvio vou assim. dizer outra coisa, não sou contra bicho, não, muito pelo contrário, eu amo os animais. Claro, claro. Pobres animais encarnados. Ah. Pobres animais encarnados nesse planeta de vocês, eles estão destruindo a cada dia. Tem menos espaço para eles. Vocês não querem animais, vocês querem escravinhos bonitinhos em casa. Nossa, escravinho. É um escravinho bonitinho, não é? Aquele Sim, cachorro sim. fofinho, gatinho fofinho. Ai, vem brincar com a mamãe. Vai brincar com o caralho, bicho. Olha, Oh. é a pergunta: é mais importante ajudar uma entidade com 100 idosos ou 100 crianças do que uma entidade que tenha 100 animaizinhos? Moço, sem resposta, né? Eu acho que cada um ajuda quem quiser. É de novo a mesma história. É. Se você se identifica com as crianças, vai cuidar das crianças. Se identifica com os bichos, vai cuidar dos bichos. Se identifica com os idosos, provavelmente não vai ter ninguém que se identifica, porque ninguém gosta de idoso, né? Mas Nossa. assim, faz o que seu coração mandar. Agora não julga o outro que tá fazendo. Então tem uma mais importante. Não, a mais importante é aquela que faz sentido para você. Não tem Claro. mais importante, tudo é importante. E tudo é não importante, depende da sua atitude. Entendi. Quando o senhor falou antes que aqui na Terra a gente tem que cuidar um do outro e obviamente os animais estão aqui, mas não podemos amar mais um que o outro, é a mesma coisa que você está falando agora, né? Sim, senhor. Entendi, tem. Cada um tem direito. Você tem o direito de focar o seu amor pessoal naquilo que lhe dá mais tesão, vamos dizer assim. Sim, claro. Você veio aqui para isso, então você cuida disso. Mas você tem que entender que o ser humano que veio para aprender aqui tem que aprender a amar todos os seus semelhantes. Todas as criaturas que compartilham o mesmo espaço. Isso é um mau aprendizado. Eu posso gostar mais do cachorro do que do gato, mas tenho que respeitar o gato. Eu posso gostar mais da criança do que o idoso, mas tenho que respeitar o idoso. E É. assim tudo na vida, moço. Eu posso gostar mais de comer peixe do que comer frango, mas posso respeitar quem come frango. Ah, eu só como verdura. Coma sua verdura e deixa o outro comer o que ele tem vontade de comer. Seja um bom exemplo. Seja um bom Isso. exemplo. Sabe o que é um bom exemplo? Qual? Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa segura nas suas escolhas. Agora, não tenta ficar vomitando conhecimento, cagando regra na cabeça dos outros. Isso só dá o efeito oposto, moço. Ninguém gosta de ficar um chato de galocha, um chatice do inferno. Então, assim, equilíbrio em tudo, moço. Faz bem. Por falar em equilíbrio, tem uma pergunta se todos devem se esforçar para se tornar veganos. Não. Ninguém tem que se esforçar para nada nesse mundo. A consciência de cada um vai sendo despertada à medida que ele vai aprendendo e a experimentar as coisas. Se teu negócio é ser vegano, vai ser vegano e seja feliz. Mas não fica enchendo o saco de quem come carne. Se ele está comendo carne é porque faz sentido dentro do escopo de compreensão dele. E não se considere muito evoluído por causa disso, não. Porque de repente você está sendo vegano agora porque tu gostava mesmo era de um bom churrasco e está com peso na consciência. Que isso? Ué! Então são Certo? escolhas, moço. São escolhas. Nós não estamos falando num planeta harmônico. A Terra é desarmonia. Então. O processo de aprendizado aí é através da desarmonia. Quando vocês tiverem com essa concepção holística de realidade, que tudo é possível, vocês ascendem e vocês vão para um planetinha bem mais tranquilo que esse, onde tudo Ó. convive harmonicamente. Mas vocês estão aí no meio do inferno, bicho. Vai aprende a se virar como dá. Para de ficar julgando, vai cuidar da tua vida. É isso aí. Segue, fala. O Exu concorda com a prática do ser vegano e que essa pessoa que já encontrou as benesses de assim se comportar também leve isso aos outros e tente convencer a todos que é realmente melhor ser Mentira, vegano? a mesma coisa, não tem que convencer ninguém de nada. Seja um bom exemplo. Se você se encontrou em qualquer linha de alimentação, seja vegetariana, seja vegana, muito bem, seja feliz. Mas não comece a encher o saco dos outros por causa disso, por favor. Não seja chato. Isso serve para tudo. Serve para tudo. É outra coisa, religião. Não é porque eu sou um umbanda, disse que eu tenho que ficar cagando para todo lugar, o bando, é maravilha. Sou vai ser evangélico? Vai ser evangélico e para de encher o saco dos outros. Ah, Esquece do candomblé, para de ficar falando que tudo é coisa do diabo, do candomblé. Cada linha religiosa traz aprendizados necessários. Só isso. Cada linha. Cada linha. Olha aqui essa pergunta, seu Marabô. Porque, Até ó. a Quimbanda tem, até a Quimbanda tem aprendizado, moço, que as Tem. pessoas têm. Tem muita gente que diz, por exemplo, linha de Exu e Pombagira não é linha de Umbanda, que é linha de Quimbanda. Então, você acha que não estamos aqui ensinando coisa, moço? É, realmente. Ou seja, é um outro julgamento baseado em preferência pessoal. Sim, senhor. Sempre, sempre eu. Sempre eu, sempre o ego, sempre o ego, sempre. Mas esse tal de, por exemplo, eu não gosto que maltratem os animais. Então, vou fazer um movimento contra essas pessoas que maltratam os animais. Eu tô, como o senhor falou, seria um momento meu de esconder algo que precisa ser resolvido dentro de mim mesmo? Então. Não, cada um assopra a sua própria verdade. Agora, achar que aquela verdade absoluta é que é o problema, né, moço? Se tem uma coisa que te afeta, fala. Bota a boca no trombone. Agora, entenda que isso é uma fração da realidade. O que eu não aguento, moço, é que a pessoa se fecha naquela fração da realidade e acha que aquilo é a realidade. Ou seja, ponto de vista dela. A visão é sempre fracionária, sempre individual e sempre egoísta. Esse é o problema de vocês. Por Sempre quê? Porque egoísta? vocês sempre egoístas. Mesmo quando eu advogo causas coletivas, eu estou advogando uma visão pessoal ou não. Sim, senhor. E quantas vezes a política nada mais é do que isso? É o egoísmo disfarçado de coletivo. Então, assim, eu sou um grande defensor dos animais. Mas, na verdade, será que eu não estou querendo aparecer como bonzinho na fita, não, moço? Ixi. E como uma pessoa faz para saber se esse é o caso dela? Basta se olhar no espelho e perguntar, será que realmente isso faz sentido dentro do meu plano de existência? Por que que eu estou fazendo isso? Entendi. Pergunta os porquês que vocês morrem de medo. É. Moço, tem que ir embora. É, Senão você só mais duas, semana boa lá. Por que que algumas pessoas sentem muito mais dor ao ver o sacrifício dos animais do que outras que não sentem nada? Porque cada um tem uma consciência diferente. Tem gente que chora porque vê uma criança chorando. Tem gente que chora porque vê um bichinho morrendo. E aí, quem que é melhor? Certo. Os animais, como os humanos, têm que passar por sacrifícios barra sofrimentos para evoluir? Não. Não precisa, né? Eles não têm essa necessidade, não têm karma, não têm. Não, porque já é coletivo. Vocês passam por sacrifícios e karmas porque tudo é individual. Quando você tiver uma mente coletivizada, você vai entender o seu exato lugarzinho na criação. Você vai parar de ser chato e achar que você é o rei da cocada preta. Ei, moço, tem muito que aprender ainda. Bom. O senhor acha que a gente está alcançando esse momento, então, de consciência para poder não encher o saco dos outros? Você tem duas vertentes, como tudo, né? Você tem gente cada vez mais consciente de que só é possível a cura coletiva com a cura individual. E tem gente que cada vez fica mais louco. Tem gente louca pra tudo nesse mundo. Mais Então, assim, louco? mais louco. Moço, veja as atrocidades desse mundo, moço. Realmente. Você tem 5 milhões de pessoas sem casa porque estão fugindo de guerra. Guerra! E as pessoas estão preocupadas com o cachorrinho. Ah, licença, moço. Licença. Não é que cachorro não mereça respeito. Mas você, em sua sã consciência de ser humano encarnado, não tem pena daquelas crianças desencarnando porque tem um bando de fanáticos religiosos loucos soltando bomba em cima deles. Isso é dor. Isso é dor. Esse fanatismo, que também é o fanatismo dos adoradores dos animais. É que mata vocês. Sempre o fanatismo, sempre o ego, sempre a minha verdade absoluta sobre a sua. Então é disso que vocês precisam tomar consciência. Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo e tudo é aprendizado. Então aprenda com a diferença do outro. Respeite, seja tolerante. É isso que eu tenho para deixar de recado. Seja para adorador de animal ou adorador de qualquer coisa. Entenda que a tua visão da realidade é uma visão possível e que, se isso preponderar sobre qualquer outra realidade, você está sendo um fascista, filho da puta, chato. Ninguém merece, moço. Ninguém merece. Fiquem todos na luz de Oxóssi. Laroê, Exu, Exu, Emojubá. Salve, seu Marabô. Claro, esse é o Marabô. Graças a Deus. Obrigado. Polêmico, né? Senhor Marcos José Felipe? Sim, O senhor está me ouvindo bem? senhor. Sim. Como foi esse momento de incorporação aí? Muito forte, assim. Eu acho que ele veio o jeito marabu de ser, né? Sem meias palavras, sem querer dourar a pílula para ninguém. Se coloca com veemência em tudo, ele não é. Ele não tem medo de falar as coisas, não tem medo de polemizar, né? Sei lá, vamos ver o que o povo acha, né? Nossa, muito bom. Ai, Deus. Olha, eu agradeço muito aí todo o esforço que você teve com o horário, você tem aí seus afazeres também, para praticar mais essa caridade de intermediar um diálogo com os espíritos. Fica com Deus, meu filho. Tudo de bom, viu? Muito obrigado e em breve, se Deus quiser, temos mais pena branca. Se Deus quiser. Graças a Beijão. Deus. Deus. Tchau, tchau. Bora, tchau. Estava curiando na encruza quando a banda me chamou. Estava curiando na encruza.